Aí hoje meio 15. Agora sai. O helicóptero está 510 à direita do eixo de decolagem. Zero, zero, solo ao 09, direita no 09. Controle, guardião 07. Possível, guardião 07. Direção do axé, acionado 0107, padrão, para Ondina. Reporte final, posto, guardião 07. Voo no 600, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, mesmo. Chegada bom, se ajuste no 05. Eco November, o tráfego está 510, prossiga perfil da DAEL, decolado de Salvador 10, controle 1935, por favor. 1935 no transponder, muito obrigado, boa tarde. Correção, 198, controle. 198, muito obrigado. Chegada Mari, chegada bom, ajuste no 015. Controle Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, Tango Eco November. Boa tarde, Papai Romeu, Tango Eco November, suba ao 430, saída da EL. 430, da EL, muito obrigado. Após o pouso, o tráfego na curta, ali mantém. Após o pouso, da aeronave, ele mantém, a 3193. Solo azul, 4089 para o táxi, está com 110 a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, alterna caminho. Azul, 4089, autorizado a ingressar na Juliette, correção, autorizado a ingressar na Índia, no ponto de espera da pista 10. Chame torre 118 decimal 6. Ajuste de altímetro 0015. Gol 1600. Autorizado a ingressar na Índia, posição 02. Posição 02, 1600. Gol no 600, posição 02. Fiz 193, como recebe? Agora 5%. Doze, direito, 219. 219, boa. Proa de bridge, muito obrigado. 03. Alfa Juliette 03, da 3144. Zuno 93, autorizada a decolagem, o vento em Salvador 150, 10 nós. Autorizada a decolagem, 3566, completa informação, 2186. 76721, faça um teste na frequência 121.1. Jet 6721, na escuta do Sala. Trezona 44, na escuta? Obrigado. Trezona 44, por gentileza, o senhor poderia checar o rádio no 121 do Cima 1? Vou checar. Obrigada. Torre Salvador, Ustã 3566, passando o interno, está embaixo do lado. 3566, avistado, agir instalador no 0 no 5, pouso autorizado no 0. O vento 150 10 nós. Brasileira? Ah, autorizado. Obrigado. Eco Novembro, Tango Eco Novembro, Recife 1251, alternativa 133-25. 251, confirma alternado? 133.25. 3385, obrigado. Salvador, Chané 63, no 5, muito boa tarde, cruzando 200, Chapa. Boa tarde, 63, 15, 4 mil pés, chegada a mão, ajuste no 015. Agora no 5, 63, no 4. Pouso tráfico na final, ali mantém. Quebec Serra, prossiga. Pessoas a bordo. Forte Parita aqui do Quebec Serra. Número 697, 2 mil pés, ajuste no 015, é posta brisada. 2015, posta brisada. Bono 328, 220 mais redução. 220 mais redução, bono 328. Pré-autorizado 340, copia? Autorizado, copia 3805. TAN 3805, ponto para cópia? Pronto, cópia 3805. TAN 3805, autorizado Guarulhos, divisivo 340. Via Alpezulo 44, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponda 5043. Autorizado Guarulhos 340, Alpezulo 44, decola pista 10, curva direita, boa da El, Leda, depois Eudes. Controle de 98, torre 1862, 3805, transponda 5043. TAN 3805, chama para possível estacionamento. Camarada, 3805. Solo AJET 6721, tá no portão 04, ponto de possível estacionamento. Livre, acionar, chama pronto para táxi, AJET 6721. Camarada. Salvador, voo 954, autorização, Campina Grande, brasileiro. 54, vamos para a cópia. Pronto. 3566, na escuta. 3566, então, 3566, autorizado ingressar na Alfa, reporte 11 da Juliette. Alfa, vai reportar 11 da Juliette, 3566. Voo 954, autorizado Campina Grande, nível de voo 390. Via Alpezulu 10. Pista 10, curva esquerda, saída Puca, Zipa, Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. Controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponda 5027. Continua autorizado, Campina Grande 390, pilote Zulu 10, vai falar da 10, curva à esquerda na Puca, Zipa. 198, controle 262, 527, transponda, agora 754. Voo no 754, cotejamento correto, chame pronto para possível acionamento. Tá valendo, obrigado. Controle 19, controle 19, obrigado, bom dia. Bilhete, remoto 12, 66. Controle Salvador, bom dia, é, o azul 4089. Azul 4089, vigilante, igual 360 da El. 360, mantendo a El, 4089. O meu Papa Tango autorizado Salvador, Salvador, mil pés. Pistão no 7, curva direita, corredor até. Controle 1119.35. Correção, 1119.8, torre 118.6. Transponda 0141. Papatão, confirme, vai fazer TGL em Veracruz? Informe tempo estimado de voo e pessoas a bordo, por favor. Entre para pushback acionamento, chame torre 118.6. Com 1270 a bordo, 4 horas, Salvador. Objeto 6721 autorizado a ingressar na Índia. Ponto de esfera, pistão 10, chame torre 118.6. Ajuste de altímetro no 015. 1015, Índia. Ponto de esfera 186, obrigado. Boa tarde para todos vocês. Solo bom no 806. Solo 1806. 230 Aracaju. Estacionamento, táxi, apartamento 0. Aracaju, nível de voo 230. Via Golf 677. Pista 1-0. Curva esquerda, saída Buca, transição Caju. Controle 119.8, torre 118.6. Transponder 5031. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Buca Caju, 98286, contorno 5031, transponder. Voo 1806, transponder será 5031. Afirmo, 5031. Voo 1806, chame pronto para pushback acionamento. 1806, gente, é o 5031, chamada para pushback acionamento. Continua próxima ação, aguardando pista livre, ajude Salvador no 0 no 100. Aguardando pista livre, no 2, no 6 na 7. Informa, 3 na 5. Papatango, Quilo, Quebec, Serra. Estou recebendo 700 pés no seu modo de chat. Tá mantendo a minha. 197 na escuta? Chega. Check trem. Vai, tá travado. O ajuste na 095, vem a centena, 10-9, pouso autorizado. Autorizado, pouso no 0, gol 697. 721, 924, controle, 1935, por favor. 1935, boa. Completa a aproximação, torre 18,6, até daqui a pouco no 322. Peça 19,8, controle Salvador. 7 pelo Quebec Air. Nossa, é que você achou em torre 18,6, até o meu posto. 18,6, muito obrigado. Controle WebJet 6721. Boa tarde, web 6721, contato radar, só para 330, saída Momo. Saída Momo, 330, poderia voar presente Cogbo ou Frutti? Somente Cogbo. Cogbo, obrigado. Cheche. Pelo Quebec Air. Quebec Guerra será o segundo, ajuste é 1015, prossiga na final, reduzindo a melhor possível, o primeiro está no externo. Sim, é. Tá visual, cadê que é? Fala, Gol! 1754, liberação na área de Porto 1754, liberação na para táxi. Já pro táxi, 754. Voo no 806, Livre Sonata, um plano para táxi. Deixa eu morar. Agora eu vou. 697, aos 27, direito 219. Direito 219, boa. Solo, boa tarde, Gol. Fundo 697, visou à direita. Bom, no 697, autorizado a ingressar na Alfa, Juliette, posição 05. Alfa, Juliette, 05, 697. 0140 graus, 89. Livre pouso no 0, voa na 323. Salvador, boa tarde, voa no 924. Informação é Quebec, autorização máxima. Voo 1924, pronto para a cópia. Até Maceió, pronto. Autorizado Maceió, nível de voo 350, via Upper Whisky 58, pista 10, curva esquerda. Saída Pulca, transição Caju, controle 119.8, torre 118.6, transponder 5053, gol 1924. Autorizado Maceió 350. É o Peru 58, decola 90, com Seja Puca Caju. O controle é 1998, a torre é 1986 e o transponder 5056. O voo 1924. Voo 1924, cotejamento correto. Estamos prontos para pushback acionamento. Então, aremos para o próximo, a posição é 1. Voo 1806, informe previsão para iniciar o pushback. Já iniciou 806. Sim, a gente voa no 806, sempre pronto para táxi. Demorar. 228, 229, direito 219. Eita, dois no próximo. O Com Salvador, Gona 322. Boa tarde. 18 meia, composto. 18 meia, bom. Do Juliette. Alfa, Pantera, do Juliette, na 323. Vento 150 graus, 10 nós, ajuste 1015, pouso autorizado, pistão zero. Autorizado, pistão zero. Área é 12545. Ok, 12545 e a secundária 1285, obrigado. O táxi 1754 tem 123, 123 a bordo. Fortaleza alternativa, 4 horas e 10, exatamente. Ou 1754, aguarde táxi. A bordo, por favor. Gol 1806, meio autorizado ao táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro 0015. Gol 1754, fique atento à aeronave do Boeing, da mesma companhia, à sua frente, iniciando o táxi. Após ele iniciar, autorizado o táxi, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro 0015. 15, segue a aeronave à frente, 18.000, ponto de espera, gol, táxi espalha. Jet 672, Uno, sente a frequência 133, decimal 65, caso negativo, retorne para Salvador. Ok, 133.65. Controle web 672, negativo. 13365. O centro informou que as frequências em uso lá é a 125 decimal 45 e a secundária 126 decimal 85, conforme foi passado anteriormente. Vamos chamar de novo. Tá ok, obrigado. Romeu Papatano, autorizado a decolagem, 1.0 graus, 8.9. Voo 1.8.0, próxima ponte, 0. 1.0 pronto. 0. Juliette para o Finker 1.0, voo 1.3.2.0 graus. Marinho, 1.0, voo 1.8.0. 3.2.0, congestionamento, portão 11. TAM 3805, aguarde o estacionamento. Guarda. Alô, Sané 6315, livro aqui pra frente. Sané 6315, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Ingressando na Alfa, portar antes da Juliette 6315. Meu Papatango decolado aos 3-4, direita, Xé 19-8, outra retorno. Vai chamar agora o controle 119-8, Romeu Papatango. Olá, Controle Salvador, Papa Tango Romeu Papa Tango, decolar da 1-7. Controle Romeu Papa Tango, corredor Axé, 1-1 pés, encontro Prada Barra. Papa Tango reportará outra vez do farol da Barra. Confirme para o solo. Pode ser a aeronave da Golfa. Autorizado, então 3805, após a passagem da Gol, autorizado a assinar o pushback, tem um ponto para ataque. No 600, vamos para a Copa. Até daqui a pouco. Dá retorno. Serra número 2 para a cópia, aguarde. Gol no 600, ponto para a cópia. Gol no 600, autorizado Natal, nível de voo 370. Via Upper Zulu 10, pista 10, curva esquerda, saída Puca, Zipar, controle 1119 decimal 8, torre 1118 decimal 6, transponder 5055. Gol no 600, acontecimento correto, chame para pushback, acionamento. Salvador, Bravo, Roger, 3661, vamos aguardando a sua Juliana. Sinal 6315, aguarde. Salvador, boa tarde, 3661. 3661, não informação, é Quebec, aguarde, cópia. Centro da informação, Quebec, posição 08, aguardando. Está pronto? Totalmente pronto. A linha decola no zero, vento de 140 com 10 nós. Decola. Santo Romeu, Salvador. Liga. Que me fez a bola? 04. 04, copiado. Serra, pronto para a cópia. Autorizado o Siri, no meu pés, no corredor Axé, após o farol da Barra, no 1500. Decola da 17, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 0123, coteja. Patan, cliente do tráfego. 109 a bordo, altímetro no 0 no 5, pressionamento torre 1 no 8, decimal 6, bom gol. Quebec Serra, boa tarde.